consigo mais me controlar. Os teus beijos me deixam louca, dá uma vontade de te amar. Os teus sussurros me arrepiam o corpo, só você sabe me dar prazer. Esse amor me leva à loucura, sem você eu já não sei viver. Vem me amar, fazer valer. Você sabe me dar prazer. Esse amor me leva à loucura. Sem você eu já não sei viver. Vem me amar, fazer valer o nosso amor. Eu e você, ao mundo inteiro eu vou dizer e declarar meu amor por você. Oh, baby, don't fight. Melody. Banda Performance, a nova expressão do Melody. Lenses. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson e Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Pé, pé, eu faço pé de Príncipe Negro. Sou da galera da Nike, de coração. Príncipe Negro, sou da galera da Nike, de coração. DJ Nenê, no pingadão das aparelhagens. DJ Nenê. Não paro de pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson e Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Pé, pé, eu faço pé de Príncipe Negro. Sou da galera da Nike, de coração. Pé, pé, eu faço pé de Príncipe Negro. Sou da galera da Nike, de coração. Uau! Tua voz e por um segundo ouvir os teus suspiros. Yeah. Amor, amor, já não aguento mais. Vem correndo, por favor, e devolve a minha paz. Tum, tum, tum, tum, meu coração está sofrendo. Tum, tum, tum, tum, acelerando de paixão. Tum, tum, tum, você feriu por dentro. Felipe, tocando só as melhores. Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração. Não.

tão só. Banda Rister, um tremor de sucessos. Se pudesses me perdoar, DJ Felipe arrebentando. Sem cor, esse é o meu corpo com todo o teu calor. Já junto com a família, ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Mano e o que voltou. Agora se segure, a guerra de fogo vai voar. Com o DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Obrigado, meu Deus.